polícia. E no domingo aconteceu um bang bang. O pistoleiro era o Francisco. O Coló foi o vencedor. Depois de três gatolezadas, a espingarda não disparou. Você vai morrer. Puxou sua peixeira e começou a grande confusão. Ouvi dizer que a cena estava dura, não tinha nego que pudesse encostar. A bagunça como fim de festa, faca quebrou na testa e não pôde mais curar. Pudesse encostar. A bagunça como fim de festa.